contemplei onde Jesus sofreu ali tão grande dor pra resgatar um pecador. Em meu lugar morreu Jesus a fim de me salvar da cruz. Porque morreu em meu lugar a vida.